homem que não tinha nada, acordou bem cedo com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo, e foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada, enfrentou trem lotado às 7 horas da manhã com um sorriso no rosto. Se despediu de sua mulher com um beijo molhado, pra provar do seu amor e pra marcar seu posto. O homem que não tinha nada, tinha de tudo: artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo, e mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada, tinha um trabalho com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito assoalho, ele sorria alegremente e dizia assim: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falho. Marina, Mário, quero ser o menor. Um tinha 9, uma 12, outra 17. A de 40 sempre foi o seu amor maior. O homem que não tinha nada, tinha um problema. Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz. Subiu no poste experiente, fez o seu esquema, e mais à noite reforçou o pedido pra Jesus. O homem que não tinha nada, seguiu sua trilha. Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente. Ligou pra casa pra dizer que amava sua família. Acho que ali já pressentiu o que vinha na frente. Um homem que não tinha nada, encontrou outro homem que não tinha nada. Mas esse tinha uma faca, queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada. Na paranoia, noia que não ganha te ataca. E um homem que não tinha nada, agora já não tinha vida. Deixou pra trás 3 filhos e sua mulher. O povo queimou o pneu, fechou a avenida e escreveu no asfalto: saudade do Josué. O ser humano é hoje mesmo eu falhei, ninguém tá sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém tá sabendo, então me deixe tentar. Então me deixe tentar, então me deixe tentar. Aquele moleque lá da...